coração. Não consigo compreender sempre esta sensação. Estou a perder, tenho pressa de sair. Quero sentir ao chegar a vontade. Thank you.

chamam-lhe raio. Novos ricos são má sorte. É pronúncia do norte. Os tontos chamam-lhe torpe. Thank you.